verdadeiro. A rima que vai ficar, só os verdadeiros. Baixada Santista, só os verdadeiros. Só fiel de fechar, só os verdadeiros. Ninguém vai se entregar, só os verdadeiros. A rima que vai ficar, só os verdadeiros. Baixada Santista, só os verdadeiros. Só fiel de fechar, só os verdadeiros. Ninguém vai se entregar. FAR envolve a mente, voz de assalto tá na fita com o cuco desde sempre. Daqui vem a voz que reprime o opressor e tudo que ele faz pra me jogar no abismo com rancor. Transformo dor em soneto, Big Brother que não tem, só na Globo tem ator. E toda essa reciclagem de lixo cultural, se você me acha burro eu mando rima do canal que atinge os quatro cantos e apresento a minha voz. MC cabeça, quem tem dó não fica só. Tem ideia então trabalhe, leve isso até o fim. Algum dia vai virar relíquia, seu estopim. Evolução eu tenho duas, verbal e literal. A caneta é a arma que porta a tinta letal. Pro Datena escutar o que o crime vai falar e discar o 9-0 pro Playboy se informar. Só os verdadeiros. A rima que vai ficar, só os verdadeiros. Baixada Santista, só os verdadeiros. Só fiel de fechar, só os verdadeiros. Ninguém vai se entregar, só os verdadeiros. A rima que vai ficar, só os verdadeiros. Baixada Santista, só os verdadeiros. Só fiel de fechar, só os verdadeiros. Ninguém vai se entregar. De verdade, na pegada, sem história mal contada. Assim é baixada, os comédia rala. O espaço tá aberto só pros firmezão. Porque verme aqui passa batidão, tipo um carro de corrida vai. O sistema traz problema da tua vida, tira paz e te faz luta como um gladiador pra se luta das garras do opressor. Não tô na contramão, corro pela marginal. A principal é pra quem não desobedece sinal. Então tramo firmão, sem dar motivo pros gambete jogar em um presídio. Não vou dar esse gostinho porque é isso que eles quer. Sem nada em cima, nada temo, tô com a minha fé. Rimando com cabeça de espírito forte, não vou me corromper nem diante a morte. Só os verdadeiros. A rima que vai ficar, só os verdadeiros. Baixada Santista, só os verdadeiros. Só fiel de fechar, só os verdadeiros. Ninguém vai se entregar, só os verdadeiros. A rima que vai ficar, só os verdadeiros. Baixada Santista, só os verdadeiros. Só fiel de fechar, só os verdadeiros. Ninguém vai se entregar.